Autoridade São Paulo, Congonha, nível 360, decola da pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, código 5074. Voo 1390, autorizado 360 para Guarulhos, correção para São Paulo, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Patela Super do Lux 1.0. Controle 120 decimal 8. Transponder 5074. Correto, neste posicionamento táxi. Nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero. Ó, o nosso destino. Só Salvador, gol no 755. Boa tarde, zona 3, escuta. Gol no 755, boa. Prossiga táxis da Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reportar para ingresso no principal, gol 755. Para o táxi do Oceané 6314, com 100, 320, alterna Recife. Confirme. Oceané 6314 para o táxi com 100 a bordo, 3:20, alterna Recife. Recife 320, uma centena, copiado, autorizado, táxi em frente. Índia Alfa, ponto espera torre no 8, decimal 95. Índia Alfa, 295, 6314. Q41, ready for taxi, we have 56 on board, 56. Endurance 3 hours, out in El Salvador. Okay, clear attack, so we're parking to enter Main April 5241. Roger, we'll report to Main April 5241. Follow Salvador, go 9-3-6-6-9. Follow 9-2-5, prossiga ataque via taxi Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Alpha, reporte para ingresso, 9-2-5. Da Juliette, gol no 755. Gol no 755, autorizado ingresso via Juliette para o gate 04. Gate 4, gol no 755. 4 no Chanel, ponto de espera pronto. Chanel 63, no 4, ali, mantém cabeceira no 0. Ali, mantém no 0. Gol no 925, vem. Positivo, Ceará via Juliette. Reporte para ingresso na Juliette. Total, não. Join Main April 5241. Clear to land, man. April, thanks by taxiway. Easy word from the contact tower. Tower 1 8.95. Via India, hold chart for 810, tower 118.95, 5241. Solo. Show next. Controle de Salvador, uma boa tarde, tá 3145, decolou na sua escuta. Boa tarde, tanto 3145, contato radar na decolagem, vigilância direto, posição Leda, 3145. Ciente, direto Leda, 3145. 6314, livre decolagem pista no 0, vento 1, 00 graus, ano menos. Livre decolagem 6314. Over the sound of the left and on the Pistar 241, holding point, runway 10. Pistar 241, clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain Pistar 241. Chile 6314, decolou 225, controle 10, decimal 8. 08, obrigado, major. Salvador, Chile 6314. Chile 6314, boa tarde, controle. Saída Momo, vigilância, curva da 640, direto Momo. 340, da presente, direto Momo, 6314. Boa tarde, Gol 1077, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5077, coteja. Autorizado então, Galeão, nível 360, via Perzulu 10. Saída da Euleda Bridge. Via 10 com curva direita, 1208, é o controle 5077, eu transpondo, Gol 1077. Cotejamento correto, chama para pushback, seu momento. Aqui é uma para o posicionamento, Gol 1077. Autoridade 5729, chama para o táxi. Say again, please. Affirmative, trip 5241, airborne departure, passing 1.5. Okay, you call 1208, please. Oh, sorry. Salvador departure, trip 5241, Arbor departure. Good afternoon for you, trip 5241, already can check on departure. Land in maintain level 200, and you're passing 2000, fly direct to Arbor position. Direct to Arbor, climb and maintain at level 200, trip 5241. Santos 3145, Libra 140, chama centro, Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. Gente, Recife 251, muito obrigado, uma boa tarde. Red Bravo Delta, é o controle, reporte para a descida, altímetro 10, 9 em Salvador. Salvador Passaria do 2, 2-3-1. Passaria 2-2-3-1. Para, posicionamento. Aguarde, será o próximo setor, 2-2-3-1. Salvador, gol, 3-9-1. Confirme. Gol 1-3-9-9-0-6 para o post. Presente, aguarde para o post. Bravo Delta, desce e mantenha 4000-0-9. NM-314, passa nível de voo 140, chama centro Recife em 125.45. 2545 Recife agora, 6314. Para o táxi, o TAN 3217, 150 a bordo, 3:40, Guarulhos alterna. 150 a bordo, altímetro no 091, táxi via pátio, reparte através do portão 612. Contar através de 612 via pátio, 3219. C29, confirma pessoas a bordo e autonomia. C83 a bordo, altímetro no 091, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-9-5, bom voo. Poxa, na minha 37 para pushback funcionamento. Seguinte, aguarde, número 2 para pushback no setor 6337. Aguarda, minha 37. 3217, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-9-5, bom voo. Alfa 2-5, ponto de espera no 06. Obrigado, uma boa tarde. 2231 na autoridade, chama para o táxi. Chama para o táxi, 2231 da passaria. Cópia. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Gente, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se visual na escuta do controle 510. Thank you. para a COP? Afirmativo, pronto, 3155. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 44, saída da EO, Leda Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5025, coteja. Autorizado 3155, Guarulhos, a nível 340, Upper Zulu 44, da EO, Leda Eudes, com curva direita após decolagem da 10. 5025 no transponder, 1208 é o controle a bordo. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. É uma hora, obrigado. Decola o 5729 aos 36, controle 20, sua 8. Boa tarde, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, 729. Solo 2231 da Passaredo para o nosso táxi. 38 no POB, 6 horas e 55 de autonomia, alternativa será Brasília. 238 a bordo, altímetro no 091, aguarde para o táxi. Tá, sua escolha. Solo, Salvador, voo 329, 5, 2 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa. 41, mantenha a radial 259 de Salvador até 50 milhas após sua conquista. Seguinte 5241. 5241, mantenha a rádio 259, 50 milhas após conquista. Afirmo. Alô, Salvador, voo 9, informação contando, posição 3. Falar 25, saída prevista a bordo, transição LF, aguarde número 2 para a cópia. Bora lá. Chegar 6387 para o táxi, PLB 72, alterna Aracaju, autonomia de 3 horas e 23 minutos. Autonomia 0223, confirma? 0323, autonomia. 772 a bordo, altímetro no 0 no 1. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 na decimal 95, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 1895, 6387, valeu. Bono 399, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 1395. 2231, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 2231. Whisky Delta Mike, confirme, aciona e chama para a cópia. Tem minha torre, 11895. O 5332, o 6327, alinha mantém 1-0. Alinha mantém 1-0, 6327. 3217, recolha os 40, controle 208. 208, obrigado. Aeronave chamou, confirme? Aeronave Fatango decolou e descia, tá na vertical da rotatória, visual com campo, pouso no 7. Ah, tá ok, tá autorizado para a final do 7, informe do solo do 1-7, vento no 0-0 graus, 1-2, nós. Tchau, Aeronave Fatango. Já passa a final do 7, Aeronave Fatango. Direto Leda, lutando 3217. Ok, ciente. 5063, Leda na proa, sem restrições ao 360. Temo. Ok, gente. Quanto lenta? 360 de nível, tá? 3207. Oi, Salvador, boa tarde, bom 309, pode esperar, pronto. Ciente, mantém a espera. O 6327, livre decolagem, 100 graus, 129. Livre decolagem, 6327. 260, proteja. Boa tarde, 5210, controle, desça para nível 050, direto ITAP, vigilante. Protejamento correto, informa pessoas a bordo. 050, direto ITAP, vigilante. Direto ITAP, direto 050, 8662, 190. 3207, código 5073. Ok, confirmando 5073, até 3217. Firmo, está aparecendo o código 506123. Ah, ok, 5073, até 3207, agora alocado. Com 25, normal acionado, já vai passar. Está na final de 3 milhas da 107, já vai passar. MT2, desça em condições visuais para o 1510. 6327, recolos 42, controle 208. 308, 6327, bom. 060, identifique, vigilante. 060, na maré. Batejante 5729. Direto, bridge da presente. 77 a bordo, altímetro no 09, para acionamento e táxi, chame torre 198.95, bom voo. Controle Salvador, Oceanário 6327. 6327, controle direto Leda, contato radar vigilância. Direto Leda, 6327. Azul 4206, controle DS 2000, direto Duna, livre LS, repórter estabilizado, Azul. 2000, Duna, repórter estabilizado, Azul 4206. E Bravo Isso, que informa o Pátio que se encontra? Passa 140, mantenha a radial, chame agora Recife em 128, decimal 8. 28, 35, 24, bom dia. 43, intercepto corredor a chave visual, chamo o controle 20, decimal 8, Mike. 208, obrigado senhor, até a próxima. Obrigado. Meu Oscar Bravo. Planejamento correto, para acionamento chame torre 1895, bom voo. Ed Romeu Oscar Bravo, mantenha esse visual 500 metros. 755, tem informação, papá. Todo 755, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 755. Autorizado com fins, nível 360, via Persolu 16, saída da EO, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5193, coteja. Voo no 755, autorizado com fins, nível 360, via Persolu 16, saída da EO, Leda, Bridge. Controle 208, aciona 5113. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para posicionamento, 755. Lima tem o passarei 2, 2, 3, ou não? Chalé Alfatango, levou pra baixo. Chalé Alfatango, seu solo aos 4-5, frequência livre. Chalé 6210, controle direto ITAP, desça para 3000 com 1011. Quando ITAP, 1011, direto 3000, cancelada a restrição ITAP, Chalé 6210. 6210. É o 10. Delta Mike no corredor Axé, 0260, transfone. Quem que está no corredor Axé? O Whisky Delta Mike. Whisky, Delta Mike. O senhor decolou de Salvador? Afirmativo. Fui autorizado a transferência, passei o farol da Itapuã, ingressando o corredor Axé agora, o Delta Mike. Ok, Whisky, Delta Mike. Aguarde. Roda. Afirmativo de Salvador, Xanero 6327, solicita a proa 220. Mantenha direto Leda, 6327. Mantém Leda, 6327. Visual com capa, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, foi rotatória, achei minha torre em 118, decimal 95. Rotatória é 118.95, Juliette Bravo Delta. O Whisky Delta Mike, o código transponde é 5042. 5042, Delta Mike. Azul 4206, atento helicóptero, próximo à posição Duna, 510, rumo Nordeste. Tem tráfego de esquerda, Azul 4206. Discursinho para o setor de perna do vento, da pista 10, e vai aguardar para girar a base, que pode descer até mil pés. Positivo, tá, vai ingressando do vento da onda 0, aguardando e descendo para mil pés, Juliette Bravo Delta. Boa, direto Leda, Vigilância. Leda, Vigilância, o 399. Boa tarde ao controle, desce e mantém nível de voo 070, chegada a Mari. 070 na Mari, tá 3090. 3297, mantém a escuta? Passa 160, chama centro Recife em 125, decimal 0, tá 3217. 50, uma boa, obrigado. Azul 4206, completa LS, torre 118.95. Completando, torre 18.95, azul 4206, boa. Passagem, o passarinho do vento, 100 graus, 129. KRC 990, passarinho 2232. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado na final. 64206, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continuando, azul 4206. Direção para o vento, 110, Juliette Bravo Delta. Ok, Juliette Bravo Delta vai manter a perna do vento da 1-0 aguardando para girar a base. No momento número 2, vai seguir uma aeronave da Azul que está próxima ao marcador externo, ok? Reposte visual com a aeronave aguardando a instrução para girar a base. Se a gente for para 1-7, a gente é o primeiro para pouso, Juliette Bravo Delta? Ah, negativo, continua sendo o número 2. Positivo então, está ingressando, confirmando, continuando a perna do vento.